75, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 7. Para 4.000, 10 no 7, azul 27, 75. Salvador, bom dia, é o Alfa, X-Ray Uniforme. Alfa, X-Ray Uniforme, bom dia, prossiga. Alfa, X-Ray Uniforme, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Fiado Alfa, X-Ray Uniforme, inicie o reboque e chame na saída do pátio 3 para entrar no pátio principal. Ok, autorizado, e chamar para ingressar no pátio principal, Alfa, X-Ray Uniforme. Azul 2775 está tráfego 2 horas, 2 1 milhas, rumo oeste, 1 Airbus 318, cruzando 060 em subida. Paciente, Azul 2775. Puxa, bem, questionamento. Muito aprovado, chame táxi, gol no 093. Autorizado no 8, chama no táxi, gol no 093. Após o táxi, desce para 2000, Azul 2775, reportar estabilizado. Azul 4069, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, azul 4069. Chanel 6225, tráfego esperado em 1000 pés abaixo, dá presente voo Elefa. Elefa, dá presente, 6225, grato. Decolagem pista no 0, vento 1, 7, 0 graus com 09 nós. Decolagem com 9, vento 1. Taxi, CNM 211, CNM 211, táxi aprovado via pátio, Índia, ponto de espera pista no 0, que é legal no 0 no 7. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, CNM 211. Taxi, Índia, ponto de espera, chamaremos o ponto pronto, 211. Três, decolado aos 3-0, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Ao gol no 963. Fim de semana, senhor. Salvador, bom dia. Igual no 963, passando 1600, peço. Coluna 963, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, está presente, Voileda. Ok, vive Leda 360, gol 1963. Bom, Leda. Taxi Bono 093 com 107 a bordo, 12h46, altera na Galeão. 097 050 097 2229 Senegal no 07, chame pronto para decolagem, ponto de espera, pistão 0093. Santiago Via Pátio e Índia, ponto de espera, dona 0, chama pronto, 1017, ajuste, bom no 093. Chamé 6225, chame Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa, obrigado, bom trabalho. Esse é o teu localizador, Azul 2775. Azul 2775, complete a final de chame Torre Salvador, 118.95. 2895, Azul 2775. Alfaredo 2229, da presente Voiduna, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 7, autorizado ILS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Duna 2 mil pés, ILS X-ray da 1-7, reporte estabilizado 1-0 no 7, 2229. 0 no 7, agilizando na medida possível. Estamos agilizando, autorizada em área decolada 10-62. Torre aqui, Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizou no localizador. Azul 2775, bom dia, tráfego fixado, Quirinhal 07, continue a expansão, aguardo autorização de pouso. Eu tenho Airbus da Avianca iniciando rolagem aproximadamente mais 10 segundos, pistão zero. Sim, a gente aguarda a pista livre, 2775. X-ray uniforme, autorizado ingresso, parte principal, vou portão 01, mantendo escuta constante, chama o terminal Alpha X-ray uniforme. Ok, autorizado, o Alpha X-ray uniforme, informar para a técnica do reboque. Com 093, pronto, no ponto de espera. Piano no 093, mantém um ponto de espera, pista no 0. Mantém, 093. Luz 775, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-7 a 0 graus, com 099, que negão no 017. Livre pouso, azul 2770, baixar travado. Air 6211, decolando aos 34, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8. Bom voo. Primeiro 8, ponto final de semana, senhor. Novamente. Air 6211, decolou na San Juan, está passando 1.410 pés na pista. Chame 6211, contato radar na decolagem, suba via San Juan para o nível 360. Autorizado subida via San Bruno, nível de voo 360. Quando possível, se você for, por gentileza, coordenar a proa de Sanvo ou Leda? Está presente, voo Sanvo. Autorizado Sanvo, obrigado. É 2 1 093. Salvador, é Alfa, Eco 3, informa, informa, técnico do revolve, bom dia, meu trabalho. Obrigado, uniforme, obrigado, bom dia. 2775 no solo 36, libera a pista próxima à interseção à sua direita e chame solo na frequência 121.9, senhor. Primeira direita agora, 219, obrigado e bom dia. Bom dia. Autorizado a decolar da pista no 0, vento no 7 a 0 graus com 0,8 nós, que é igual no 0 no 7. 17, livre decolagem, 9 a 0, bom, 0 na 3. 1, 2, 3, 8, bom dia. Decolado aos 3,8, chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor bom voo. 208, obrigado, tenha um bom fim de semana, 1093. Pessoal, já. Bom dia, Gona 093, liberando 1600 metros para o 360 na Arbor 1, Elefante. Contato radar, sobre o nível de voo 360 via saída da Arbor 1. Ok, 360 via Arbor 1, voo 093. Sobrando 2229, torre em 1895. Obrigado, bom dia. Bom dia, 2229 da Passaredo, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 07, continua a aproximação, aguarde instrução de pouso, 2229. A seis coisas. Salvador, bom dia, gol 949. 649, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada Bonfi para 4.000 pés, o ajuste no 07. Via Bonfi para 4.000, com 1.017, gol 949. Passarido 2229, tráfego avistado, check 3, pouso autorizado na pista 10, vento de 1.70 graus com 0.8 nós. Ele de pouso, 2229, passarido. 6291, chame Recife, em 251. Boa noite. Obrigado, senhora. Bom dia. Bom dia. Direita solo 209, 2229. Coluna 093, chame o centro Recife em 126, decimal 0. Vai chamar 1260 Recife, igual 093, bom fim de semana. Realmente, bom voo. Gotcha. Rota 649, desça para 2.000 pés, autorizada a final do ILS XRY0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado a XRY, reportado estabilizado, gol, 649. Salvador, Rio, 5975, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 170 graus, 099. Alinhar e decolar o Rio 5975. Estabilizaram o sinal, agora 649. 649, chame a torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1-6-4-9, passando em Serra, baixada travada. Gol 1-6-4-9, bom dia, confirma nos alcance. Visual, 1-6-4-9. 1-6-4-9, autorizado, posto, pista no 0, vento 1-6-0 graus, 0-9-9. Ele pôs no 2-0, agora vem com a tosse. Isso, 975, regulado 55, controle Salvador, 2-0, desce 9. 2-0, 8, obrigado. Controle Salvador, 1-5-9, 7-5. Rio 5975, contato radar, soltar o nível de voo 350, via saída MOMO. Tipo 975, vou em código, vou aguardar pra ti. Código, autorizado desvio Rio 5975, após desvio foi a Buco. Após desvio foi a Buco 5975. Scan 357, autorizado, decolar pista no 0, vento 1-70 graus, 1-09. Seja autorizado, ali ainda decolar pista no 0, Scan 357. Nossa 3 autorizado, ele é manter a pista no 0. Pro de abu, 5-9-7. Uso 4-9-5-8, com a informação é a curva. 4958, aguarde. Registro final 7500, pela Jabuco. Azul 4958, está em contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador, por hoje, Bomed para chegar do Bomed 1, no reporte, no ideal de descida. Está reportado, Azul 4958. Controlando 208, tá 3547. Controle Salvador, o TAM 3597. É 3597, contato radar, sou para o nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, o TAM 3597. Sinal 73 autorizado a decolar, pista no 0, ventando no 70 graus e no 09. Ideal de descida, azul 4958. Azul 4958, desça para o nível de voo 050. 050, azul 4958. Nossa 3, decolado 01, no controle de Salvador, 20, décima 8. 208, um bom final de semana. Controle Salvador, cordial bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, você vai voar direto para o Jambo? Obrigado, voz direto Jambo, Rio 5973. Obrigado, direto Jambo, Rio 5973. Vou direto Elefa. Direto Elefa, tá 3597. Recife, chame o centro Recife em 125-45. 25-45, desça para 2000 pés o ajuste na 017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pistola 0, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray da 110, vai informar estabilizado, 14958. Autorizada para o de Duna, para o 4950? 4950 autorizado, Vorduna. Voador, azul 4950. Rio 5973, precisa pro de Aracaju. 597, chame Recife, aí 126, decimal 0. Recife, 1260, TAM 3597, boa. Cidral 9970, posso esperar por 190. Cidral 9970, autorizado, Leandro, decolar pista no 0, vento 170 graus, 099. Viva Leandro, decolar, Cidral. Azul 4958, estabilizou? Estabilizou, azul 4958. Agora a torre em 19895. Tem a torre em 19895. 1895, azul 4958. Salvador, bom dia, azul 4958. 4958, tráfego avistado, vento 170 graus e no 09. Autorizado, pouso, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, azul 4958. Esperar o 9970, decolado 12, controle Salvador, 10.8. Será 9970, contato radar, só para o nível de voo 340 via saída Momo. Afirmativo, 240 Momo. 340. 340. 22000, autoriza código? Autorizado, vá código, será 9970. Afirmativo. 4958, solo 15, solo 2019. 209. Salvador, Gol, ano 233, tá pronto, no ponto de espera, 1-0. Ano 233, autorizado, linha decola, pista no 0, vento 170 graus, 089. Gente, a linha decola no 0, Gol, ano 233. Bom dia, Gol 755. Bom dia, senhor Nia, identificação, autorizado via chegada Bonf para 4 mil pés, o ajuste na 08. Acionou identificação, chegada Bonf autorizada, 4 mil pés, 1-0-8 é o ajuste, copiamos informação Eco, Gol 1-7-5. Controle Salvador 1-2-0-8. 2-0-8. Salvador é o Gol 1-2-3-3. Gol 1-2-3-3, contato radar para o nível de voo 360 via saída Arbona. Verão 9970, chame o Centro Recife em 125, decimal 45. Verão 9970. Prossiga na escuta. Chame o Centro Recife em 125, decimal 45. 1-2-5-5, fazer isso. Autoriza voar Elefa para o voo 1253? Para 233, autorizada a Trânsito Elefa. Trânsito Elefa. Salvador, passaremos 2. 2, 2, 3. Está chegando pronto, espera. 1-0. 2-3, você passaria 2-2-2-3. Autorizado na área colapso no 0, retorno 70 graus, 099. Alinhamento e decolagem livres, 1-0, 2-2-2-3. Gol 1-2-3-3, chame o centro Recife, em 1-2-6, decimal 0. 6 Recife, 2-6-0, gol 1-2-3-3.